Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Fala galera, você está ouvindo o segundo episódio do Fizz Podcast, o podcast dos blogs Fizz Quadrinhos e Checkpoint. O assunto de hoje é a história da DC no cinema. Eu sou Marcel T, e Batman The Dark Knight foi eleito recentemente o melhor filme de super-herói da história. Chupa, Mavetes! Olá, eu sou o Gambit, e eu não gosto da trilogia do Nolan. Fala galera, aqui é o Ivan, e o que nos mata nos torna mais forte. Eu sou o Wesley, e DC Comics é melhor que Marvel. Chore, fanboys. Eu comecei a nossa primeira edição fazendo uma pergunta pro Ivan, e eu tô vendo que eu vou ter que fazer isso de novo. Ivan, o que essa frase, o que nos mata nos torna mais fortes, tem a ver com o tema? Era a frase do melhor filme do Batman. Eles falam isso no filme do Batman, pelo que eu me lembre. É no Batman Begins. Acho que foi o pai do Bruce que fala. E hoje a gente vai receber um convidado especial aqui no podcast, que é o Lucas Andrade. Por favor, Lucas. Olá, humanos. Meu nome é Lucas e é só isso mesmo. Nada muito interessante. Bom, então vamos começar agora de verdade o nosso papo. Eu pergunto a vocês, qual vocês acham que foi o melhor filme da DC até agora? Gostei muito de Man of Steel, cara. Eu gostei muito de Man of Steel. Acho que é, na minha opinião, o melhor filme. Parece que mais um componente do nosso grupo aqui chegou atrasado. Bom, na minha opinião, os melhores filmes da DC Comics foram a trilogia Nolan, o Homem de Aço e o Batman do Tim Burton. Acho que são os melhores personificações dos heróis. Prazer, meu incrível nome é Bruno Salvatore e eu vou participar do podcast. Minha opinião foi o Homem de Aço e o Batman. O Batman é da Vertigo, que é da DC, então conta. O Batman e Batman, o Cavaleiro das Trevas. Bom, o Batman não é da Vertigo, ele é uma publicação da DC Comics, é uma graphic novel. Salvatore, a gente tá comentando aqui cada um qual cada um acha que é o melhor filme da DC até agora, pra gente começar o nosso papo. Pra você, qual foi o melhor filme da DC Comics até agora? Até agora, o filme que eu mais gostei da DC, eu vejo uma expectativa no Batman vs Superman, e eu adorei até agora. Pra mim, o melhor filme foi o Watchmen, porque eu achei o Watchmen muito foda por causa do Rorschach. E você, Marcelo, não vai falar quais são os seus filmes favoritos? Eu achei muito épico aquele filme, foi uma ótima adaptação e o desfecho final foi muito foda. Aquela parte que o Dr. Manhattan mata o Rorschach e forma a cara, o teste na neve, aquele o teste que dá o nome dele. Tipo, foi épico, cara, aquela cena. Fala aí, Marcel, quais são os seus filmes favoritos? Opa, spoilers. Olha, eu não sei se minha opinião vai valer alguma coisa, levando-se em conta que eu gostei de Lanterna Verde e Mulher Gato, mas o melhor filme pra mim até agora é o Batman The Dark Knight, que apareceu o Coringa do Heath Ledger. Mas eu já vou deixar bem claro que o melhor Coringa pra mim é o daquele filme antigo, o Jack Nicholson. Porra, menino Wesley, spoiler? Sério? Porra, menino Wesley, dando spoiler aí pra todo mundo. Eu gostei do filme da Lanterna Verde também, mas na minha opinião não. Sério? Lanterna Verde, Mulher Gato? Não. Isso é inegável. É que eles fizeram, na verdade, com a entidade Medo, a mesma coisa que a Marvel fez lá atrás com Galactus. Transformaram numa nuvem de poeira estranha lá e ficou por isso mesmo. Como se esses personagens não fossem mais nada além disso. Mulher Gato até que vai, porque eu gostei. Mas o Lanterna Verde, sério, aquele filme não desceu, cara. Não dá, eu tenho até um amigo que gosta do filme do Lanterna Verde. Ele é o excluído da turma. Eu gostei também de Lanterna Verde. Eu não vi Mulher Gato porque não me deu vontade de ver a Mulher Gato da Halle Berry com aquela roupa escrota. E uma Mulher Gato meio negra. Não, não me cai bem. Eu não vou ver aquele filme, com certeza. Eu não quero ver os meus olhos sangrarem. Deu a moral a partir que você falou que gostou do Lanterna Verde. Bom, mas tem que entender que o Parallax é uma coisa difícil de adaptar. Cara, é por isso que eu falei que eu sou suspeito pra falar. Principalmente também porque, né, eu gosto da Halle Berry. Ela tem atributos, entendeu? Ela tem atributos que me chamam a atenção. Eu achei o Hal Jordan do Ryan Reynolds bem adaptado. Eu só quero, cara, que o próximo filme do Lanterna Verde tenha o Sinestro do Lanterna Verde lá de... Do Lanterna Verde, filme normal do Lanterna Verde, o recente aqui, porque ainda não lançou o Lanterna Verde recente, tem o Sinestro do Lanterna Verde recente. Tributos, que chamam a atenção de Marcial, imagino que... Salvatore tem voz do Ambu, gostei. Estamos com o Ambu Play aqui na Vídeo Podcast. Bom, eu discordo do Lorenzo, que falou que é errado ter uma mulher gato negra, que em casa eu tinha quadrinhos da mulher gato que era mais morena, com características mais latinas. Então eu acho meio preconceituoso essa sua ideia. Olha, parece que a Warner já confirmou que o Lanterna Verde vai aparecer no próximo filme da Liga da Justiça. Só não sei quem que vai fazer, mas já confirmaram lá. Não vai ser o Ryan Reynolds, porque agora ele já assinou com a Marvel e tal, né? Tem que ser o Jon Stewart ou senão o Kylo Ren. Sobre essa questão da Mulher-Gato, acho que se a gente tem um Batwing, que é o Batman, então a gente poderia ter também uma versão da Mulher-Gato negra, por que não? Não é preconceituoso, que eu tô mais adaptado com a Mulher-Gato. É... Com a Mulher-Gato de hoje em dia, que ela é... Celina... Não, assim, não botando pro lado preconceituoso, mas branca. Não ela mais morena. Meu pai é moreno, então eu não tenho um preconceito com isso, nem nada. Meu pai é moreno, minha maioria da minha família é morena. Eu não tenho preconceito, mas eu prefiro a Celina branca. Bom, não tô falando desse tipo de preconceito, mas tô falando do preconceito dos estereótipos dos quadrinhos. Por que o Capitão América tem que ser branco? Não pode ser um negão, como tá sendo agora? Ou Lanterna Verde não poderia ser um cara gay? Esse que eu tô falando, nesse sentido que eu falo. Desculpa, eu esqueci o nome do Lanterna Verde e eu confundi com o Kylo Ren do Star Wars. É, poderia, mas, tipo assim, é como troca de etnia. As trocas de etnia, na minha opinião, atrapalham muito. Não muito, assim, mas atrapalham um pouco o personagem, por causa que, tipo, Branca de Neve, negra, a Hermione vai ser negra também. A Mulher Gato Negra, na minha opinião, eu vejo essas três personagens brancas, normal. Assim, é... Como eu posso falar, é... Na versão normal, na versão recente, assim. O Lanterna Verde vai sentar e, sei lá, fazer nada no filme. Ele vai se basearem no filme da Liga da Justiça da Guerra e fizerem um bem parecido, eu acho que ele fica da hora. Porque, tipo, você veria um filme da Branca de Neve, dela sendo negra, com uma droga de etnia super diferente, totalmente diferente. A Mulher Gato, né, mas gostando dela, a Celina tá muito legal até. Então, eu vou começar a acompanhar ela. Eu acompanho ela no Injustice. Mas... Eu não curti muito o visual da Halle Berry. Cara... Tomara que se baseie na Liga da Justiça Guerra. Tomara. Tomara mesmo. Bom, Lorenzo, eu já assisti filme de Branca de Neve que a atriz era sem expressão, como aquela. Com a Bela do. Aquele filme que a Bela do Crepúsculo fez. Mas se for vir uma. Mas falando de estereótipos, prefiro uma atriz que atue bem do que uma que fica sem expressão que só escolheram pela cor dela. Bom, se serve de consolo, Mulher-Gato ou Mulher-Gato, eu prefiro realmente a da Michelle Pfeiffer. Mas tomara que tenha uma Lanterna Verde, tipo, se for o Hal, tomara que ele seja engraçado, porque o Hal, ele é engraçado. Ele é engraçado e idiota. Que nem mais o Guy, ele mais. Se tiver o Guy, cara, tomara que não tenha. Tomara que não tenha o Guy. Eu não conheço o Kyle. Eu não conheço o Kylo Rayner ainda. Eu tô torcendo pra que seja o John ou o Hal mesmo. São os dois que fizeram parte da minha infância e os dois que eu quero acompanhar por muito tempo nos cinemas. E eu não gostei, cara. Sério, eu não curti a Mulher Gato lá da... Esqueci o nome da atriz dela. da atriz da Mulher Gato que interpretou ela no The Dark Knight Returns. Bom, acho que o Kylo Ren é Star Wars. Vocês viram, né, que pode ter um filme do Gladiador... Do Gladiador Dourado, iria falar agora Gladiador Azul. Do Gladiador Dourado e do Besouro Azul, né? Tomara que seja bem. Tomara que seja bom. De todos os filmes, eu tô mais ansioso pra Shazam. Pô, aquela Mulher Gato era melhor. Era aquela que fez Diário de uma Paixão, Interestela, que é uma puta... Uma... Vocês acham que o Shazam, o Marciano e, tipo, sei lá, outros heróis que não apareceram ainda no cinema da DC, eles aparecem na Liga da Justiça, no novo filme da Liga da Justiça, tipo, do nada? Eu acho meio impossível, porque Shazam vai vir só depois de Liga da Justiça e não tem ator pra isso ainda. E... Marciano acho que não aparece, acho que eles vão apagar ele da história. Vai ser bem difícil aparecer outros heróis. Caçador de Marte não, por causa que Caçador de Marte ele tá nas séries. E pelo que eu saiba, o universo das séries não podem se dividir com o universo dos filmes e dos filmes não podem dividir com o universo das séries. Isso é a básica do multiverso que a DC falou que está criando. Shazam, carai! E Shazam também não... Ele não tá, tipo, situado no mesmo universo do que o filme da Liga da Justiça... Esquadrão Suicida, não. Ele tá num universo separado. The Rock já confirmou isso. Faz tempo. Bom, o Shazam ele vai ser produzido pela New Line Cinema, né? Mas eu acho que tá no mesmo universo. É impossível fazer um universo separado. Qual é a expectativa de você de The Rock como Shazam? The Rock como Shazam, não. Como Adão Negro. E quem vocês gostariam que fosse o Shazam? Assim, eu vou admitir uma coisa. Eu gostaria muito que fosse o John Cena. E o Superboy, a Supergirl, o Crypto, o pessoal do Superman lá, vocês acham? Superboy eu acho que vai aparecer na série da Supergirl. Bom, eu não gosto muito de John Cena, eu prefiro o Randy Orton, que é um ator melhor. E o The Rock como Adão Negro, acho que é um desperdício, deviam usar ele em outro personagem, outro herói, com enfoque melhor. E... Tá meio duvidoso aí. Como a Supergirl bizarra, ela também tá lá na série da Supergirl. O Caçador de Marte também tá lá, o Tornado Vermelho. Eu tô pensando em até uma possibilidade de um lobo. Tomara que o lobo apareça na série da Supergirl. Bom, no cinema eu acho meio difícil aparecer essas coisas, mas acho que a Supergirl em Homem de Aço tem um easter egg dela. Provavelmente ela pode aparecer. Mas a série essas séries estão tudo no universo paralelo, então não é bom misturar, então é melhor não se falar só de cinema nessa parte. Qual é o easter egg da Supergirl? Conte para mim e para os nossos telespectadores. E o Mito aparecer, claro que o Mito questão, né? O melhor personagem, em minha opinião, porque ele é o meu favorito. Eu tava pensando em uma possibilidade de adaptarem Arqueiro Verde... Arqueiro Verde ano 1 de cinemas, mas eu acho que é impossível. Bom, Lorenzo, no easter egg, quando eles foram na nave, o Superman descobriu a nave, ele abre lá e aparece um foco tipo de uma câmera que tá aberta, assim, numa câmera de hibernação, essas coisas. E não tem Arqueiro Verde. Porque o Arqueiro Verde também não pode aparecer nos filmes, eu acho. Galerinha, Supergirl é uma coisa para outro podcast. Esse aqui a gente está falando exclusivamente dos filmes, tá? Vamos continuar discutindo o seguinte. Para vocês agora, a gente falou dos filmes agora é de personagem. Para vocês, qual foi o personagem que foi melhor adaptado até o momento? Vale personagens futuras, assim, só pela roupa e tal nos trailers? Bom, pelo que eu já vi, o personagem melhor adaptado foi o Batman, que o Ben Affleck está fazendo. O Ben Affleck, o preparo dele supera qualquer Batman. Chupa, Bailey. Mas Bailey também foi Batman. Os melhores personagens da DC que foram adaptados foi o Rorschach. Sinceramente, aquele cara foi mito no papel. Na minha opinião, Katana. Katana tá muito bem adaptada. Mulher Maravilha. Batman. Superman do Christopher Reeve. Superman também do do Henry Cavill. Eu gostei muito, muito dele. Boa, Wesley, valeu. Eu também achei muito bem também o Ozymandias, o Shark e o Manhattan. Pra mim, o melhor personagem adaptado a DC foi o mito, a lenda, o deus, o caralhudo, qualquer outros adjetivos fodas pra descrever ele, e o Rorschach, que é tipo o meu segundo anti-herói preferido, tá ligado? Pessoal, ó, vejam que eu perguntei de personagens que já passaram, personagens que a gente já viu em filmes que a gente já viu. A gente ainda não viu o Batman do Ben Affleck, não sabe o que vai sair. A minha expectativa também não é muito maior do que o que foi o Demolidor que ele fez. Eu tenho esperanças, mas não expectativas, existe uma diferença aí. Agora de personagem secundário, o Comissário Gordon e o Gary Oldman e a Michelle Pfeiffer como Mulher-Gato também foram ótimas. Esse elenco de apoio foi ótimo. E o Coringa do Heath Ledger, então, foi mito. Tirando também o Duas Caras, que eu achei que ficou muito bem adaptado. O melhor personagem adaptado é o Lanterna Verde. Não, pera. Tá. É, eu não posso dar essa minha opinião perante filmes, porque eu não sou lá a pessoa mais cinéfila daqui. Se eu falar que eu assisti menos de 2,5 filmes, porque assim, eu costumo largar filmes pela metade, dos filmes da DC, alguém me bateria? Com certeza, Lucas, todo mundo tinha bateria. Na minha opinião, Duas Caras, Manhattan, Rorschach, Ozymandias, gostei bastante também do Super, do Christopher Reeve e do Henry Cavill. Eu não me lembro se eu falei Duas Caras aqui. E deixa eu ver mais alguém. E eu acho que só, cara. Eu acho que só. Pera então, o patinho feio, o excomungado da turma agora. Bom, agora se for tratar de vilão, um dos grandes vilões foi o Kevin Spacey como Lex Luthor, o Superman o Retorno. De vilão eu gostei do Coringa do Ledger no TDK. Pra mim, na minha opinião, foi o Duas Caras e o Ozymandias. Eu sou legal, sabia? E o Robin... Ah, esqueci o nome dele, aquele cara que fez o Gladiador. Tá, esqueci agora, Robin Russell. Como o pai do Clark Kent, foi muito bom também. Afs, parem de fazer bullying comigo. É um personagem aqui que ninguém falou, cara. Eu achei bem adaptado também o Comediante. O Snyder gostou tanto dele que colocou ele como Thomas Wayne agora. Se ele tivesse uma participação maior no filme, o Comediante seria muito mito mesmo, se ele tivesse tido uma participação maior. Cara, de Watchmen eu não posso falar, porque eu ainda não assisti o Watchmen. Dizem que é muito bom, mas eu ainda não peguei pra ver. Vou ver se eu pego pra ver essa semana e eu comento alguma coisa no próximo podcast. Assista, não tem Netflix, aproveita, Maciel. Tem Netflix, aproveita. Pessoal, de agora pra frente, não só com relação aos filmes anunciados, mas também, sei lá, futuro, assim, né? Quais são as expectativas que a gente pode ter com esses próximos personagens? O que vocês querem ver adaptados? Como vocês esperam ver esses personagens adaptados? Vocês sabem uma coisa que eu espero muito, cara, que eu quero muito que seja anunciada? É um filme da Liga da Justiça, daquela terra alternativa, em que todos eles são mulheres, e só a Mulher Maravilha que é homem, cara. Ia ser o bicho aquilo. Assim, eu espero ver o Lanterna Verde como ele é. Brincalhão. Espero ver o Lanterna Verde brincalhão. Brincalhão e ao mesmo tempo, não sério, mas sério do jeito dele lá. Eu tô super hypado pra ver o Cyborg. Por um único motivo. É o Cyborg. Finish. Porra, Maciel, você não tem vergonha, cara. Você nunca viu o Watchmen, velho. Você nunca viu o Watchmen, cara. Eu acho que o que eu mais quero ver adaptado mesmo é o Cyborg. Eu sempre quis ver o Cyborg nos cinemas. Também o Aquaman. Todo mundo discrimina, mas eu realmente queria ver ele nos cinemas. E são os dois personagens que eu mais estou esperando pra... No mundo dos cinemas agora. Por o John, eu quero um personagem que, tipo assim, quando tá com cara de bravo, eu quero que ele meta medo, cara. quero que ele, tipo, fique com aquela cara de bravo mesmo, sabe? E seja sério, por favor. Tô muito hypado pra ver os que eu mais tô ansioso pra ver. O Cyborg, o Flash e o Aquaman. São os que eu mais tô ansioso pra ver. Eu nunca vi o Aquaman, me julguem. O que eu mais quero ver adaptado é a Liga da Justiça Dark, porque eu gosto pra caralho. Constantine vai estar junto com a Liga da Justiça Dark. Talvez o Questão pode aparecer. E a Trindade do Pecado, que eu gosto muito do Questão. Eu quero esses dois filmes adaptados. Eu também não posso falar nada sobre o Maciel, porque eu também não assisti o último filme do Batman. É, galera, eu não assisti. Pena. Bom, eu queria que o Superman tivesse uma história que fizesse ele mostrar porque ele é o Superman. Algo com uma história da paz mundial, ou pode ser uma coisa que prove ele, como a morte do Superman, o mundo sem herói, as quatro estações, entre a força e o reino do amanhã. São origens secretas, que são esse tipo de história que faz o Superman se provar. O Batman queria que ele sofresse, então uma história, o silêncio seria ótimo pra ele. Wesley, qual que é a sua expectativa, cara, com esse Aquaman que vai vir agora, do Batman vs Superman, do Jason Momoa? Que, por sinal, parece que vai ser um pouquinho diferente daquele que a gente conhece, né? Eu assisti a trilogia do Batman esse ano. Não, no final do ano passado e tal, por causa que eu nunca tive vontade de ver a trilogia do Batman, então... Eu não gosto de nenhum filme do Batman, nenhum filme da trilogia do Batman. Eu não gosto de Coringa do Heath Ledger. Me julguem. E eu não gosto do Batman do Bale. Galera, vamos pegar nossas tochas. Acho que pra pararem de brincar com o Aquaman, eles vão fazer um Aquaman sério. Bom, enquanto Aquaman e Cyborg, Cyborg queria que tivesse alguma história com os Jovens Titãs, a Justiça Jovem. Queria ver o Mutano. Agora com Aquaman, uma história que prova, mostrando ele como ele é, o jeito que ele é foda, o suficiente pra mudar a imagem dele. Lanterna Verde, eu prefiro uma história em grupo, policiais espaciais, uma série meio cômica. Mulher Maravilha, algo também que mostre, que faça ela se provar, porque ela deve ser Mulher Maravilha, algo desse tipo. E caminhar para a casa do Lorenzo e queimar ele vivo. Não, tô brincando, cara. Não, eu gosto muito daquele Coringa, velho, do Ledger. Cara, eu achei ele mito, velho. Sinceramente, eu amo, cara. É um dos maiores vilões, cara, de cinema que eu já vi. Eu realmente gostei muito dele. Vou te julgar, Lorenzo. Você é Mavete. Agora, saindo um pouco de Liga da Justiça, em Esquadrão Suicida, eu quero que eles provem porque eles são melhores que Guardiões da Galáxia e que os vilões podem ser melhores até que os heróis. E a Amanda Waller não é muito boa, né? Mas pode ser muito legal. Esquadrão Suicida deve detonar. E Jared Leto vai se provar o melhor Coringa de tudo. Sobre o Aquaman, eu tô esperando muito dele, eu acho que ele vai ser mais dark mesmo, alguma coisa mais assim, mais sombria. E eu espero mesmo que faça uma coisa assim pra geral saber que o Aquaman não é um inútil, como todos acham. Outro filme, Liga da Justiça Dark, espero bastante, mas nunca li nenhuma história deles ainda, mas eu vou ler. E Shazam, não espero nada, vai ser um filme ruim. Na verdade, eu gosto de... Eu sou tão Marvete que tem mais HQ da DC do que da Marvel. Pra falar em Aquaman, eu tinha que você não lê quadrinhos, mas, tipo, estão tentando deixar o Aquaman bem B10 pra tirar o preconceito contra o herói. Tipo, eles estão pensando, porra, ninguém gosta do Aquaman, certo? A Marvel fez o lance lá do Homem-Formiga, tipo, pra todo mundo, os Vingadores era o Capitão América, o caralho é 4. E tipo, ninguém conhecia o Homem-Formiga. Quem conhecia, quem assistiu aquele desenho lá do Disney XD, Ou você lia quadrinhos pra conhecer o Homem-Formiga. Mas, tipo, se a pessoa não tinha nada de quadrinhos, quando viu o Homem-Formiga, ficou, caralho, quem é esse filho da puta? Ele tá no cinema e ele encolhe. Caralho, cara, tipo, querem falar, acho que vão fazer mais ou menos isso com o Aquaman. Não, cara, eu acabei de ver aqui, eu tenho mais HQs da Marvel do que DC. É que, quando eu tava, tipo assim, eu comecei a ler HQ, eu comprei muito da Marvel e eu não comprava da DC. Há pouco tempo que eu comecei a comprar da DC e eu, online mesmo, eu só leio HQ da DC, cara. Mas eu, tipo, gosto de eu leio HQ das duas, mas eu prefiro mais a DC. Tem que adaptar, assim, os personagens, tipo, estilo 952. Mano, saiu essa semana um trailer fantástico do Esquadrão Suicida. Vocês chegaram a ver? O que vocês acharam desse trailer? Aliás, esse trailer eu vou lembrar de deixar o link na descrição pra vocês que estão nos ouvindo. Esquadrão Suicida, o trailer mostrou porque eu gosto do Esquadrão Suicida. Espero ver a origem da Harley Quinn e do Coringa. Contar a minha experiência com o trailer do Esquadrão Suicida, eu vou resumir. Eu tava jogando LOL. Eu triste que o Coringa vai aparecer pouco, mas vai ser o suficiente pra mostrar o quanto que ele é bom. Cara, aquele desenho do Disney XD me deu... Quando eu vi que cancelaram aquele desenho, velho, eu fiquei com vontade de ir lá na Marvel. Sério, eu fiquei com vontade de ir lá na Marvel, não é nem da Marvel, protestar, por causa que eles cancelaram um desenho muito foda que todo mundo gostava pra lançar. Pra, tipo, ter aquele novo desenho dos Vingadores, que também é legal, mas não é tão legal quanto aquele. Sobre o trailer, cara, eu achei aquele trailer foda. É, a trilha sonora foi épica. Bem, teve algumas partes que eu gostei, mas não vem ao caso. Teve uma parte que eu amei, que foi aquela parte do Coringa segurando a Harley. Num tonel de lixos tóxicos, alguma coisa assim. Que isso mostra na HQ dos 952 do Esquadrão Suicida, que eu li no começo do ano passado, mostra essa cena que é como a Harley virou a Arlequina. Tomara que mostre mesmo essa cena, conte tipo em flashbacks, ou mostre mesmo como ela se tornou e tal. Seria muito foda. O trailer de Esquadrão Suicida foi um dos melhores trailers de filmes que eu já vi na minha vida. Resumi minha experiência. Eu tava jogando LOL lá por uma hora. Beleza. E eu tava esperando aquele lance lá da Life da Liga da Justiça. Aí quando eu fui ver o trailer, eu parei de jogar LOL na hora. Fui ver o trailer. Caralho, mano. Eu achei muito foda, mano. Só aquela cena do Capitão Boomerang bebendo, sei lá, energético refrigerante. Porra, cara. Te deixa com... Meu Deus, mano. Que delícia, cara. E o Coringa do Jared Leto ficou muito foda, velho. Eu acho que o filme vai ser bom. Eu acho que o designer do Killer Croc podia ser mais da hora. Deixa ele mais com o estilo dos jogos da Arkham. Ficaria da hora. Ou das HQs também. Deixa ele mais crocodilo em vez de deixar ele mais humanoide. Deixa ele mais animal. Então, galera, desculpa interromper aqui essa altura de um campeonato. Mas aparentemente a minha internet não está colaborando, então meio que eu vou ter que ficar de fora desse podcast. Eu posso retornar em outro, era para eu ter sido convidado do primeiro, não deu. Agora no segundo minha internet não ajuda, então eu vou ter que vir outro dia. Porque, sinceramente, não tá dando aqui pra acompanhar o podcast. Desculpa aí. Abraço e um beijo a todos. Até mais. Falou, Lucas. Tomara que dê certo na próxima vez, tá? Falou. Bom, eu gostei demais, porque a DC vai provar... Não, na verdade é a Warner. Vai provar o jeito que ela é foda. Desde a música, porque... Eles pegaram as melhores músicas que tem na Warner, na gravadora da Warner. Na verdade eles vão usar tudo que eles têm de bom, vão provar porque eles são os melhores e vão deixar o Esquadrão Suicida mais legal que Guardiões da Galáxia. Na verdade a Warner vai dominar daqui pra frente, então Marvel, se cuida que... Esquadrão Suicida da DC vai ser um dos pontos, uma das plataformas para subir pro Mano, fica com Deus. Posso me arrepender de falar isso, mas eu prefiro mais os Guardiões da Galáxia do que o Esquadrão Suicida. E eu acho que o filme do Guardiões da Galáxia, o 2, acho que vai ser mais legal que o Esquadrão Suicida. Talvez eu esteja falando merda, mas eu gosto mais. Bom, eu acho que me expressei mal, então vou refazer a minha explicação. A Warner vai usar todas as suas ferramentas pra fazer Esquadrão Suicida bater de frente com Guardiões da Galáxia, Liga da Justiça ser melhor que Vingadores, os heróis individuais provarem que são melhores e vão dar mais foco pras mulheres. Vão usar tudo, a Warner gravadora, que tem as músicas, as melhores músicas mais foda, os efeitos especiais pra não dar ganhadora da Disney, tudo vai ser melhor. Manda todas as suas ferramentas, tudo disponível, todos os recursos deles pra ver se eles ficam melhor que a Disney, porque quem deve dominar o mundo deve ser o grupo Times e não a Disney. Guardiões da Galáxia pode vir com tudo, que a Warner, que o Esquadrão Suicida já tá vindo com tudo também, vai provar que Esquadrão Suicida vai ser melhor que Guardiões da Galáxia. Isso eu espero, vai ser. Lucas, eu queria te dizer que esse podcast não é só boneco inflável, mas você pode entrar a hora que você quiser, tá? Fica à vontade para participar do próximo, então. Brincadeiras à parte, fica à vontade para participar do próximo. Tipo, eu acho que não vai ser, mano. Eu ainda acho que não vai ser, mas tudo bem, é a sua opinião. Opinião é igual o cu, cada um tem a sua. A Warner vai fazer tudo, é claro, cara. Tu tem uma empresa rival, velho, tu vai fazer, tu tem a chance de virar todo o mercado em cima de você e tu não vai fazer nada. Eu acho que a Liga da Justiça fica melhor que os filmes antigos do Vingadores. Eu não sei a Guerra Infinita, porque não saiu porra nenhuma. Vai ter todos os heróis, que eles vão fazer uma suruba inteira de heróis da série, dos filmes, do caralho a quatro. Eu acho que vai ser da hora, sim. Eu acho que até pode ser melhor, por causa que muito herói em um filme fica muito cagado. Mas talvez você esteja falando merda, como sempre. Mas... Bruno, você vai ter que concordar comigo, cara. Porque a Warner é melhor em qualquer coisa. Em marketing, por exemplo. Você acha que Deadpool da Fox tá sendo bom? Você tem que ver como vai ser o marketing da DC. Você fala que os personagens da Marvel são bons também, como um de as coisas, mas é um personagem B, considerado B. Homem de Ferro era B até alguns anos atrás, Capitão América era B, o personagem A a Marvel vendeu tudo, como Homem-Aranha, X-Men, só agora que estão voltando, mas mesmo assim, os personagens que fizeram coisa dele foi o B. Os B do DC são bem mais interessantes, como Questão, Arqueiro Verde, e vocês têm que concordar comigo. Os personagens mais legais, os mais fodas, os melhores mesmo estão na DC. Então a DC vai provar que é melhor. Não importa o que vocês digam, os personagens da DC são melhores. E a DC pode fazer o que quiser, que ela tem todos os seus personagens, enquanto a Marvel fez cagada em vender eles. Então, só agora estão voltando, mas a Marvel vai perder nessa guerra. DC com certeza vai melhorar, vai ser a melhor de todas e eu aposto que vai dominar. Depois da Guerra Infinita, personagens como Homem de Ferro, Capitão América, Gavião Arqueiro, Thor vão ter que sair. E por isso vai vir outro personagem para assumir, como Doutor Estranho, Homem-Aranha. Vão tentar ser os pilares deles, mas na DC vai ter todos. E com certeza, se a DC for encerrar o universo dela, vai ter que ser com o Reino do Amanhã e não com Guerra Infinita. Galerinha, vamos dar uma moderada aí nos palavrões, tá? Minha mãe ouve esse podcast. Mentira, ela não ouve, mas vamos dar uma moderada. Nunca se sabe quem que vai ouvir, a mãe de quem vai ouvir, né? O Gambit, ele tá tendo uns problemas lá com o áudio dele. Não sei se ele vai conseguir voltar antes da gente encerrar, vamos ver. Bom, galera, eu acho que a gente já deu mais de uma hora aqui. Que a gente começou, era... Marcel, eu fui meio mal... Bom, pessoal, a gente já tá dando quase uma hora aqui de gravação. Vamos já, então, encerrando esse podcast. Queria dizer pra vocês que foi muito legal. E agora eu quero abrir, antes de eu abrir para últimas considerações, eu gostaria que vocês falassem, só pra gente encerrar, o que vocês esperam do universo cinematográfico da DC agora. Vou fazer uma brincadeira assim, suponho que vocês pudessem falar com os diretores, a pessoal todo lado da DC. O que vocês, três pedidos, que três coisas vocês pediriam pra eles? Cada um fala aí três coisas que gostaria que acontecesse aí daqui pra frente. Isso é, eu voltei justo no final, cara. Marcial, tá? Desculpa aí, cara, mas eu só quero falar uma coisa. Esquadrão Suicida vai ser melhor do que Guardiões da Galáxia, isso é certeza, valeu. Beleza, o Lorenzo voltou agora na melhor hora. Pra adaptarem Liga da Justiça e Limites. É claro, pra colocarem os Jovens Titãs. E pra acrescentarem, e pra, tipo assim, o último filme da DC fazerem Crise nas Infinitas Terras. Pra adaptar a Liga da Justiça e Limites, eu quero dizer pra colocar a Mulher Gavião e o Caçador de Marte e o Jon Stewart. Pra colocar o Wally West como Flash. Bom, se eu pudesse falar para a equipe criativa, o comitê da DC nesses filmes, eu pediria que, se for encerrar o universo cinematográfico, encerra com o Reino da Manhã. Se Batman vs Superman não der certo, tente outras maneiras. E terceiro, tem um bom, grande elenco de apoio. Pega esses personagens B como que estão, Arqueiro Verde, Canário Negro, o Átomo, o Electron, Capitão Átomo, esses personagens, deixem fodos, que cresça a mitologia do Batman, do Superman, eles têm personagens ótimos. Então aflorem essa mitologia desses personagens, enriqueça a mitologia individual deles, que tenha mais filmes individuais de cada um, e eu acho que deveria lançar três filmes por ano. Coisas sobre os filmes da DC, um filme da Liga da Justiça Dark ia ser muito foda, um filme da Trindade do Pecado e uma série do Questão, cara, porque eu amo essa porra. E são três coisas. Eu queria um filme da Liga da Justiça Dark com o Constantine, porque ele faz parte. E a Trindade do Pecado e uma série do Questão, ou um filme do Questão, porque esse eu adoro o Questão, né? Uma participação, um filme do Sandman. Também pediria, deixa eu ver, um filme do A Piada Mortal ou uma animação, e também pediria um filme ou animação do Reino do Amanhã. São tipo as que eu mais amo, cara, tipo as três sagas HQs que eu mais amo, tipo, de coração mesmo, cara. Seria louco um filme mais 18 do Lobo. Uma pergunta, vocês acham que é possível o Lobo aparecer na série do Supergirl ou em algum filme? Olha, eu particularmente pediria um filme adaptando o Lobo, eu pediria um filme adaptando o Espírito da Flecha, do Arqueiro Verde, que eu gosto pra caramba do Arqueiro Verde, e por último, eu pediria que nunca dessem os direitos de nada pra Globo. Porque eu não conseguiria voltar a olhar pra um quadrinho da DC Comics depois de ver, por exemplo, sei lá, uma Supergirl da Marina Rui Barbosa, uma Ravena da Bruna Marquezine, um Superboy do Bruno Gagliasso. Só que, parei, já foi desgraça demais já. Enfim, façam lá, façam as coisas por lá. É isso que eu quero, o básico do básico. Bom, pessoal, vamos abrir então agora para as nossas últimas considerações. Queria abrir primeiro, acho que o Lucas não vai conseguir participar, então vou pular ele. Vou abrir primeiro para o Lorenzo. Por favor, Lorenzo, suas últimas considerações. Eu também queria pedir também que eles começassem a brincar mais com o passado e o futuro e tivesse alguma coisa do Batman do futuro, um filme assim dele, o que seria foda, e que o Batman do futuro tem o Bruce Wayne do Batman do futuro deveria ser o Clint Eastwood. Eu adoro participar desse podcast e eu espero participar sempre quando eu puder. É, tomara que o podcast seja visto por muitas pessoas e que o sucesso nos aguarde. E eu pediria também para que nos filmes o Batman não tivesse muito roteirismo. Bruno Salvatore, por favor. Ivan, por favor. Bom, gostei de ter participado hoje, o tema foi muito bom. Concordo com o Lorenzo. Daqui a pouco tem que mostrar pra mais gente. Então, por favor, então mostre pros seus amigos. Manda alguma coisa pra gente. Sugestão de pauta. A gente tá com uma pauta bastante pauta, mas esperamos a sua. Esperamos seu feedback. Então mande pra gente. Tchau. Wesley, suas considerações finais? Bom, minhas considerações finais são que os filmes da DC vão ser legais e bons. Eu acho que eles vão concorrer muito de frente com a Marvel, se não até superar. Que eles estão tentando fazer o máximo de fiel. Eu acho que pra mim o melhor filme vai ser... melhor filme não. Eu acho que o BVS vai ser muito bom. Liga da Justiça vai ser foda pra caramba. E Esquadrão Suicida também, eu acho que vai surpreender. Essas são minhas considerações finais. As considerações finais são que... tomara que daqui para uns anos... adaptem mais filmes da DC, muitos mais, os que eu já citei, os três que eu queria muito. E obrigado DC por ter providenciado esse filme que você vai lançar. E por favor, nunca venda seus direitos pra ninguém, por favor, não faça essa merda. Obrigado a todos que ouviram a gente aqui debatendo e tudo mais, e que compartilhe com seus amigos e tal, que cada vez a gente ganhe mais ouvintes. E boa noite, é isso. Boa noite, boa tarde ou bom dia, seja lá a hora que você esteja ouvindo isso. Obrigado a todos que ouviram, que compartilhem muito. E eu achei obrigado a DC por fazer os filmes que a gente gosta tanto e quem mais fica feliz somos nós os fãs. E é isso. Isso é tudo, pessoal. Verdade, não venda seus direitos, porque isso, né, a gente vai ver no próximo podcast que é isso que tá prejudicando a Marvel. Bom, próximo podcast, então, nós vamos gravar na semana que vem, vai ser sobre os filmes da Marvel, a gente vai falar muito de Marvel aqui, para a alegria, né, do nosso Marvete de estimação, o Gambit, né, e eu aguardo vocês lá. Esse foi o nosso podcast sobre os filmes da DC. Nós temos muitos sonhos, mas nós temos alguns pesadelos que não queremos que se realizem também. Muito obrigado a todos vocês que assistiram mais esse segundo episódio de muitos, que nós ainda vamos gravar juntos. Vamos tentar trazer também mais convidados especiais na próxima. A gente falou que ia fazer isso nesse podcast, a gente não fez, que seria ler os comentários de vocês, a gente acabou não lendo. Mas vamos ler os comentários de vocês no próximo podcast, então comentem nesse e no anterior. E vamos que vamos. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!